Adelson Moura. Certa vez eu estava em um país e eu fiquei encantado com este país. Eu olhava assim para as cidades que eu passava e eu ficava assim abismado, admirado, o tempo inteiro encantado. O meu olhar, ele se perdia. Muitas vezes a minha esposa perguntava: o que é, meu velho, que você olha tanto perdido? Seu olhar está distante. Porque a minha esposa, ela me conhece, ela sabe dos meus pensamentos, ela lê o meu semblante. Nós já temos 40 anos de convivência, então ela percebe quando eu estou triste, ela percebe quando eu estou admirado, ela percebe quando o meu olhar navega e quando eu estou viajando também nos meus pensamentos. Eu estou falando da Holanda. A Holanda é um país pequeno. Para você entender a Holanda, você percorre um trecho assim pequeno, aí o país já acaba. Você viaja, quando você pensa que ainda está na Holanda, você já está na Bélgica, já está em outro lugar, já está na Alemanha, entendeu? É um país pequeno. Mas qual era o meu encanto? O meu encanto, meus queridos amigos, era poder estar viajando por um país onde as estradas não tinham buracos, onde as laterais das pistas eram limpas, todas limpas, gramadas, onde as pistas eram duplas, em todos os sentidos, todos os lugares que você entrava, para ir para outro país, para ir para a França, para ir para a Alemanha, tudo dupla, com 4 carros podendo viajar no mesmo sentido e 4 carros voltando ao sentido contrário. Em nosso Brasil, que é não sei quantas vezes maior do que a Holanda, você vê essa esculhambação que estão as nossas estradas. Eu fui para o São Félix do Xingu e confesso a você que quando chegou num trecho da minha viagem, eu senti vontade de morrer. Eu queria morrer de raiva, eu queria morrer de ódio, eu queria morrer de tanta angústia dentro do meu coração. Sabe por quê, meus queridos amigos? Porque nós somos a cada ano enganados, traídos pelas pessoas, por esses políticos. Se você colocar assim, na ponta da caneta, o dinheiro que está em uma conta, presta atenção no que o Adelson Moura vai falar. Se você pegar o dinheiro que está em uma conta, lá no exterior, deste rapaz que está aí preso pela Polícia Federal, que foi o marqueteiro da Dilma Rousseff, o marqueteiro do Lula, se pegar o dinheiro que está lá na conta desse rapaz, saiu do Brasil, saiu da gente, do suor do povo trabalhador, do nosso suor, do nosso desgaste físico, desgaste mental, do nosso trabalho. Meu Deus, quantas famílias, quantos pais de famílias, acordando de madrugada para trabalhar, duro, pegando ônibus, 2, 3 ônibus para chegar ao emprego, para comprar os seus alimentos, pagar os seus impostos, os seus deveres. E de repente, estes pais de famílias vê estes dinheiros que são arrecadados serem levados por marginais, por bandidos, para contas do exterior. E aí, você liga a televisão, está lá a presidente, ou o presidente do Senado, ou o presidente da Câmara, ou outra autoridade, um deputado do PT, um deputado do PSDB, um deputado do PMDB, falando assim: precisamos aumentar os nossos impostos, precisamos aprovar a CPMF, porque é a salvação. O povo precisa entender que temos que aprovar a CPMF. Pergunto a você que está me ouvindo: não dá vontade de morrer? Não dá vontade de você se jogar debaixo de uma carreta carregada de cimento? Não dá, não? Porque em mim dá. Na minha pessoa dá vontade.

Amado Batista, é show, é show. Amado Batista, é show. Amado Batista, Amado Batista, é show. Esta semana nós estamos aqui lançando o novo CD do Amado Batista. Ele está conosco, falando, conversando, mostrando essas músicas maravilhosas. Como são 20 músicas, nós então dividimos em várias etapas, né, Amado? Exatamente. Para poder a gente ir devagar, mostrando para as pessoas esse trabalho lindo e maravilhoso que você acaba de fazer. Tem uma música que você gravou, chamada Capa de Revista, que exatamente, era para ter saído num CD. No CD Negócio da China, né? Era para ter saído no CD Negócio da China. CD Negócio da China. Não foi possível, porque não encontramos os autores, para a família do autor, para dar autorização. Porque o autor, ele já faleceu. Já, infelizmente, é o Rossini Pinto. Uhum. Muito conhecido, Rossini. Muito, né? Conhecido, é autor de vários sucessos. Vários sucessos do Roberto Carlos. Só vou gostar de quem gosta de mim, é dele. É, se eu, de hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. É. Minhas Coisas, com o Odair José. Odair José. É, tem uma série de músicas de sucesso desse cara, é maravilhoso ele. Uhum. Infelizmente faleceu, a família, não encontrou a família para autorizar. Uhum. Aí nesse disco conseguimos autorização. Nesse CD agora você... achou a família. Exatamente. Então, minha gente, como eu tinha gravado, vou contar logo a história aqui. Sim. Eu tinha gravado a música Secretária para sair nesse disco, e nesse DVD, que nunca foi gravado em lugar nenhum. Aí, quando eu pedi autorização, não pôde ser autorizado, porque a música Secretária está em sob júdice. Não pode ser lançado em lugar nenhum ainda. Eu sei. Aí eu resolvi lançar a capa de revista no lugar. Eu sei como é que é. Então, minha gente, a música do CD do Amado Batista que nós vamos ouvir agora é Capa de Revista. E depois nós vamos continuar aqui mostrando para você, porque esta semana, semana do lançamento do seu novo CD, a música Eu Sou Igualzinho a Você. Você fique ligado, você que não ouviu ainda a música nova, a música de trabalho, que daqui a pouco ele estará comigo de volta e nós vamos mostrar para vocês. Agora, Capa de Revista. Esta também está no CD 40 anos de Amado Batista. Na capa de uma revista eu vi o retrato de quem tanto amei. E ao ver o seu rosto sorrindo feliz, confesso que quase chorei. A dor do amor é tão grande que eu acho até que nunca termina. Eu sei que ela julga que o nosso amor não passou de ilusão de menina. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, saudade eu sentia. O sol lá em cima tão quente esfriou de tristeza ao ver-me chorando. Até parecia criança que vê sua bola querida murchando. Eu nunca pensei que ela fosse trocar nosso amor por um sonho de artista. E acaba no mês, ou menos talvez, com a capa daquela revista. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Passei pela banca sem ver que o bom jornaleiro contente sorria. Então me chamou e a revista mostrou sem saber o quanto eu sofria. Segui meu caminho, mas não conseguia esquecer nunca mais a imagem. Eu quis retornar Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Amado Batista, Amado Batista Show, Edelson Moura. Linda, linda, a música capa de revista, de autoria do Rossini Pinto. Amado Batista também gravou agora nesse novo CD. E chegou o momento que nós vamos mostrar mais uma vez, né, para o público de casa, a música de trabalho. Essa é, exatamente, é a que nós temos que bater pesado para todo mundo se acostumar. Para, né, as pessoas poderem conhecer, né? É. As pessoas conhecerem a música nova. Você sabe o que é que eu fazia quando eu era rapazinho? Eu ficava ouvindo os programas de rádio e ficava torcendo para uma música de sucesso que eu gostava. Ser tocada toda hora para eu copiar a letra, né? Sei, sei. Então, você poder cantar depois. Para poder eu cantar depois no violão e etc, né? Uhum. Então, nós estamos fazendo aqui exatamente o que eu fazia antigamente e os radialistas não tocavam, eu ficava morto de raiva. Uhum. Eu tinha um programa lá chamado Roteiro das Onze, que era apresentado pelo meu amigo Gilvan Fontes, que hoje já se aposentou do rádio e da TV no meu estado, lá em Sergipe. E o Gilvan Fontes fazia o programa Roteiro das Onze. Era o programa de maior sucesso do rádio na época. E eu era ouvinte do Gilvan. Então eu ficava doido quando saiu uma música nova do Roberto Carlos. Eu ficava doido para ele tocar todo dia, para poder eu copiar a música. E o danado não tocava. Eu xingava era muito você, Gilvan Fontes. Assim como alguém fica xingando você quando você não toca a música nova do Amado Batista. Então, para ninguém xingar nós vamos tocar esta semana todo dia, mostrando para você aqui a música de trabalho Eu Sou Igualzinho a Você. Vamos ouvir, amado? Vamos ouvi-la. Todo dia a mesma coisa. Tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, de respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Amado Batista, o mais amado do Brasil. O mais amado do Brasil. Gente, eu recebi um bilhetezinho bem feitinho, uma letra linda. Olha que letra bonita. Toda a produção ficou encantada. É Duda. Duda que fez o bilhete. Por que não botou o sobrenome, Duda? Não botou o sobrenome por quê? Botou assim o bilhete: Senhor Edelson Moura, gostaria que você soubesse que eu não perco o seu programa e você é um exemplo de vida para a minha pessoa. Oh, coisa boa saber disso. Que bom, que bacana. Queria que você mandasse um alô para sua ouvinte de muitos anos, desde 78. Caramba! E eu já sou tão velho assim, de 78, é? Eu moro na rua Amazonas, no bairro Abdon Braioli, em Santa Luzia, no estado do Maranhão. Muito obrigado, Duda. Recebi aqui a sua cartinha, né? Muito bom, muito bacana. A gente saber que pode contar com a sua audiência todos os dias aí na nossa Rádio Pindorama FM de Santa Luzia do Maranhão. Ei, Maranhão bom, rapaz. Esse Maranhão, não sei o que, é que ele tem, não. Ele deixa a gente enfeitiçado, né? Porque eu fui pra lá, né, passei três dias, mas foram três dias assim que eu voltei doido. Eu tava lá outro dia viajando pro exterior e cheguei lá fora, eu falei assim: Zélia, eu tô com tanta saudade do Maranhão, eu não gosto daqui não. Porque eu não sei o que o povo fala, não consigo entender nada que eles dizem, que eles falam, não sei o quê. Mas Edelson, não tem um intérprete? O intérprete não está com a gente, não está falando tudo que você quer? E você acha que é a mesma coisa? Outra pessoa falar por nós? Não é não. O bom mesmo é a gente conversar, falar as coisas, bater papo, sentar na porta, não é? Conversar na esquina, sentar num boteco, bater um papo, e sentar na praça. Isso é que é vida. Ir na fazenda de um amigo, comer uma galinha caipira que ninguém é de ferro. Isso é que é o bom da vida. Não é o negócio que o cara diz: ah, não sei por quê, que eu sou infeliz, porque eu sou pobre. Nada. Riqueza não tem nada a ver com felicidade, não. Tem não. Você pode ter certeza que tem muitas pessoas humildes, pobrezinhas, que elas são mais felizes, mais e mais felizes do que muitos ricaços que tem por aí. Certeza. Certeza, eu falo isso com certeza mesmo. Porque eu conheço, rapaz. Conheço a vida do rico, conheço a vida do pobre, conheço em geral, eu conheço. Eu sou curioso. Eu fico olhando as coisas, eu fico, sabe, assuntando. Eu gosto de assuntar, gente. Eu gosto de assuntar, gosto de conversar com todo mundo, olhar as coisas e tal, e vejo a vida de um, a vida de outro. Vamos agora trazer Amor Antigo. Amado Batista canta pra nós. Hoje quando eu a vi, eu senti que a saudade estava em mim. Foi quando olhei em teus olhos, vi que o nosso amor tinha chegado ao fim. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho, essa realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e me envolvendo, eu e você. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. Mas agora estou sozinho, vou por um caminho a procurar alguém que me dê carinho e tudo aquilo que eu fico a sonhar. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho, essa realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e me envolvendo, eu e você. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. Um amigo meu de Brasília disse assim: Edelson, não tem coisa melhor no mundo do que a gente começar o dia ouvindo o seu programa. Engraçado que eu chego no trabalho, aí enquanto não termina seu programa, eu não subo lá pro andar onde eu trabalho. É que eu trabalho no sexto andar. Como é que é, rapaz? Você chega, para o carro, paro no estacionamento. E fico lá, às vezes eu chego meia hora antes de você terminar, eu fico meia hora dentro do carro esperando você terminar o programa, porque eu gosto muito de ouvir você. Isso é uma coisa grandiosa no meu coração. Eu fico tão contente quando uma pessoa me fala um negócio desse, porque na verdade eu sei que existem muitas pessoas que elas podem discordar. Claro, eu não sou dono de verdade. Elas podem discordar, às vezes, de um comentário, de uma conversa que eu levo aqui através do rádio, porque o rádio é isso mesmo, ele é um veículo de interação, de comunicação entre as massas, entre as pessoas, não é? E eu também sou inteligente, assim, para entender. Não é me julgando, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não é me enaltecendo, não. Mas eu... Vamos trocar a palavra, então, inteligente. Vamos trocar por... Eu sou entendido, não é? De que nós, seres humanos, aqui na face da Terra, nós não conseguimos viver sozinhos. Você não queira saber o quanto é difícil viver só. Um ouvinte meu lá de Mato Grosso uma vez falou assim para mim: eu moro só a 170 quilômetros da estrada principal, dessa estrada Cuiabá-Santarém, e o único companheiro é Edelson Moura através do rádio. Eu falei para ele assim: como é que você consegue viver sem falar, rapaz? Viver sem conversar? Ele disse: não, eu converso com você todo dia. Mas como? Eu repito o que você diz. Você fica falando e eu vou repetindo atrás. Eu já contei essa história para vocês. Mas é sempre bom a gente lembrar esses causos. Eu acho muito interessante que as pessoas, elas precisam entender de que nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos de uma companheira. Por isso que eu não largo a minha. Ela às vezes dá, velho enjoado, que coroa mais enjoado. Porque você sabe, né? A mulher, ela é danada. Ela quer sempre ser mais nova do que nós. Sempre, né? Porque não sei o quê. Agora, e a minha então, ela fica tomando um monte de comprimido, eu gasto um dinheiro danado. Aí eu vejo lá: esse comprimido é de quê, Zélia? Não, isso aí é pra não envelhecer. Está, agora eu vi... Já tem, e cadê esses comprimidos que eu quero tomar logo uma lata? Eu vou tomar uma lata deles para não envelhecer. Onde é que já se viu, rapaz? Não, é porque eu não sei o que, que eu tomo óleo de avestruz, mas o óleo de avestruz também é bom ter outro e tal. Eu fico olhando, ei meu Deus. Gente, vamos trazer mais uma música. Quem é você? Amado Batista canta. Batista, o mais amado do Brasil. Quem é você que me escreve cartas de amor, que simplesmente me enfeitiçou, mas nunca quis se identificar? Quem é você? Quem é você? Que toda noite liga pra mim e me faz juras de amor sem fim, depois desliga sem me dizer quem é. Não me interessa o que você seja, só o que existe em seu coração. Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza, nada é lindo como a paixão. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você que toda noite liga pra mim, que me faz juras de amor sem fim, depois desliga sem me dizer quem é? Não me interessa o que você seja, só o que existe em seu coração. Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza, nada é lindo como a paixão. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado. apaixonado por você. Estou apaixonado por você. Estou apaixonado por você. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos falar sobre o óleo de avestruz Sopremo agora. Esse é aquele instante que a gente faz uma reflexão sobre este produto, né? Que a natureza nos oferece. Interessante que você já ouviu falar dos ômegas 3? Eles estão concentrados nos comprimidos, né? É que esses comprimidos, os ômegas que vão para eles, são extraídos do salmão, da sardinha, porque tanto o salmão como a sardinha, eles fornecem ômegas 3. Mas a quantidade, ela não é grande, igual no óleo de avestruz, é uma quantidade pequena. Mas mesmo esta quantidade pequena de ômega 3 que tem nesse comprimido, já é de muita importância para a saúde humana. Agora você imagina o óleo de avestruz, que tem ômega 3 em quantidade superior à encontrada no comprimido, além disso, ômega 6, numa quantidade acima do que o organismo humano necessita, porque a Organização Mundial de Saúde considera o óleo de avestruz um produto perfeito como fornecimento de ômegas ao nosso organismo. Já foi realmente comprovado no México, em Guadalajara, através de estudos científicos, que o óleo de avestruz, ele contém os ingredientes necessários para uma boa saúde humana. Então você que toma óleo de avestruz todo dia, você pode dizer para os seus amigos assim: ei, eu posso comer minha picanha todo domingo, sossegado. Eu posso comer meu ovo frito, sossegado. Por quê? Porque tem óleo de avestruz na minha casa. Tem um frasquinho de óleo de avestruz limpando as minhas artérias, limpando o meu cérebro, alimentando o meu cérebro de bons pensamentos. E já está comprovado que, inclusive, pessoas com depressão, o óleo de avestruz faz muito bem a estas pessoas. Elas conseguem sair da depressão tomando óleo de avestruz. E quando você for comprar, você tem que procurar o do rótulo vermelho. É o óleo de avestruz Sopremo. Este, eu garanto, é o que o Edelson Moura anuncia. Óleo de avestruz Sopremo, do rótulo vermelho. O único que recebeu o selo de exportação para ir para outros países do mundo. Nós estamos hoje, meus amigos, espalhando este produto pelo mundo afora. Já não é mais uma coisa assim que pertence à Saúde com Beleza. Não, já é do mundo. Pertence ao mundo. O mundo que tome conta agora, né? Nós só fizemos aqui o papel de lançar, informar, orientar o povo através do rádio.